shot, motherfucker. Carolina, você não é a vida. Bom, pessoal, agora 21 horas e 43 minutos dessa noite e estamos já começando os trabalhos aqui. Enquanto isso, fique com o som aí quando for começar a fazer a anunciamentação do negócio aqui. E vai ser monstro o negócio aqui. Tá ainda não. Eu vou botar vocês a partir de agora. 3, 2, 1, peixe. Estão comigo. Opa, aí pessoal, boa noite. E muito obrigado pelo convite, Gurigami. Hoje eu tô aqui muito animado, porque eu sei que hoje a noite vai ser bem bacana. Vou tocar algumas músicas pra galera aqui e eu acho que vai ser muito legal, cara. Também, inclusive, o pessoal que tá aí, aproveitem. Isso vai ser registrado, então sempre que a gente quiser rever de novo, vai estar registrado. Eu vou ver onde eu vou deixar disponível, mas isso aí eu informo mais à frente. Mas, enfim. Estamos aí. Muito obrigado, Lumert, pela disposição de estar aqui. É isso, eu que agradeço, mano. E obrigado ao pessoal que tá aqui também acompanhando. Assim, eu fico muito feliz da gente poder registrar esse momento aqui, estar colocando esse momento, que é uma coisa assim, um marco assim pra rádio, assim, a gente dá um espaço pro underground começar de fato nos negócios, mano. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem dizer alguma coisa antes? Aí vai de Eu acho que a gente já pode ir começando, né? Vamos lá então. E fechou, mano. Tudo vamos pronto. Lá. Ao beleza, vivo então. Na Underplay aqui, o set do Lumert vai entrar no ar aqui em 3, 2, 1, foi. Always free to see you, sister Mary. Você tá linda, tá nublado. Por muito tempo a vivência era o contrário. Desmotivado, sem esperança. Desejo muitos olhares, perdendo na ganância. Não pego mais em G, desce a placa. Não preciso de vadias, putas ingratas. Muitas pessoas passam droga por causa da fome. E tem playboy que tá dizendo que é sujeito homem. Aquele porco fardado forjando um morador. Vozes na periferia tão na mira do silêncio. As correntes e drogas. Tudo isso eu uso pra afastar a minha dor. O meu coração partido por causa do meu passado. Dias e noites querendo ser salvo. Uma migalha de amor, um sentimento de dor. Uma rua escura sem saída é culpa do amor. Então eu corro pra me ser salvo. Então eu corro pra mim não ser pego no ato. Então eu corro. Então eu corro. Yeah. Meu salvamento foi sair daqui. Quando eu saí eu me senti feliz. Andei por vários lugares, eu trilhei vários terrenos. Conquistei muitas pessoas que disseram que eu tinha talento. Fui atrás dos meus sonhos, eu abri alas, abri portas que estavam trancadas. Na busca de um sonho, na busca de reviver os meus sonhos. Conquistei o que eu quis, eu corri atrás e eu nunca desisti. Corri atrás e eu me fiz feliz. De onde eu vim o sentimento é triste. E o objetivo não existe. Não existe amor. Em São Paulo não existe amor. Não existe amor. Nas quebradas não existe amor. Em São Paulo não existe amor. Nas quebradas não existe amor. From my heart, it's my ghost. I'm from the darkness. I never

olhos no céu, presta na alma, espírito, sangue, pernas celestes que abrange o divino, orquestra de luzes, olhos no céu. Faz tempo, tenho certeza que é isso que eu creio. Algo cedeu meu coração, anseio. Precha na alma, espírito, sangue, pendas celestes que abrange o divino, orquestra de luzes, anjos no céu. Precha na alma, espírito, sangue, pendas celestes que abrange o divino, orquestra de luzes, anjos no céu. Come here, baby, talk. When you asked if I could see, I was pulverized, sat in overdrive, test and recognize. I know what to do. I know what to do. Estamos de volta, cara. Então, 22 horas e 43 minutos. Caralho, o 7 foi esse, você, pessoal. Peraí, esqueci. Então o set foi esse. Palmas. Volume. Esse remix de Moment do VR Cloud, eu não tava esperando, isso me pegou muito de surpresa. Eu não estava esperando por isso também, pessoal. Caralho, não, mano, estava esperando. Mano, olha o 490, irmão. Ele acabou de quitar. Mano, o 490 foi a ele. Ele tava suado aqui, mano, realmente, cara. Esse negócio foi animal, cara. Nunca vi um negócio parecido. Mano, o que muitas pessoas pagaram, a gente teve a oportunidade de ter de graça na internet, dentro da nossa casa, no nosso conforto, na nossa segurança, mano. E agradecer realmente, mano, por isso. E também dizer, ó, só na Underplay que vocês vão ver coisas do gênero. Então, mano, fiquem ligados. Ó, 2025, não, ó, 2025 tá aí, ó. O Lion. Deixa eu desmontar ele, é verdade, tem que desmontar meu mano. Só na Underplay que vocês vão ver coisas do gênero. Mano, você de fato é a essência, meu mano. Papo reto. Caralho! Esse mano vai encostar no camarim com nós. Esse mano vai encostar. Fazer um pedido aqui pra todo mundo, ó. Que 2025 tenha mais sets desse, porque merece, viu? Cara, a gente tem que trazer mais gente do Under aqui, fazer esse projeto dar certo, porque, cara, é uma burocratização pra você colocar sua música em qualquer lugar por aí, mano. Ó, chutei o balde aqui falando, nós temos que democratizar a música no Brasil, nós vamos revolucionar aqui o mundo do Under. Coisas estão acontecendo por debaixo dos panos, vocês vão ver muita coisa ainda acontecendo por aí. Muito obrigado, Gorigama, pela oportunidade. É isso aí. Eu não sei nem o que dizer, cara. Eu também não sei nem o que dizer, realmente. Inclusive, ó, 2025 já tem. Já passando pra todo mundo. Louco, meu nome. 2025 tem. Já tô muito louco, já. Em março de 2025 tem cobertura de evento. Já vamos ter um evento pra cobrir. Nossa, mano, muito zica. Vamos ter um evento pra cobrir ano que vem, inclusive. Da Abissal, inclusive. Caralho, a gente vai cobrir ano que vem. Também temos umas outras coisas na agulha, então é isso, mano. Marcha, bora na frente aí. Que venha mais sons aí pra todo mundo aí. E bora em marcha, mano. Caralho, pra tropa. Agradeço a todo mundo aí que esteve com a gente, mano. Quiserem falar alguma coisa aí pra gente encerrar e fechar aqui? Pode falar aqui. Aí, mano. Pode falar aí, ó. Nossa. Vou jogar a bola com vocês aí, ó. Pô, maneiro, suei, é pra deixar registrado? É pra deixar registrado, eu preciso falar uma coisa. Pessoas já nos compararam com muitos artistas aí, entendeu? Já falaram que a gente se parece com tal som. E gente da antiga, assim, eu fico muito feliz de ser comparado com esse tipo de gente. E eu fico assim, cara, música, pelo que eu vejo aqui no underground, a gente não tem esse calor, a gente não tem essa vasta opção de músicas que a gente precisa conhecer mais, cara. E fica a dica aí pra vocês, se vocês têm alguma paixão, que sigam seus sonhos, que isso vai se realizar, cara, como eu tô aqui fazendo uma coisa que eu gosto, entendeu? É só, faz parte do processo, fui entaurando. Eu tô muito feliz. E é isso, cara. Eu quero que todo mundo seja feliz. E essa é a minha missão. Eu quero fazer algo que eu sei fazer de melhor. E se não for, eu tô fazendo... sei lá, mano. Vocês entenderam. Façam o que o seu coração mandar você fazer, mano. Eu tô fazendo aqui hoje com música e pode ser pra qualquer coisa. A palavra está dita. Joguei pro universo aqui, ó. Abençoados. Tenham uma boa noite. E amanhã acordem bem com as energias. Ai, cara! Tem alguém aí, tem mais alguma coisa a dizer? Nossa, mano! Eu tô muito emocionado, tá? Subestimei muito o gênero de música mais na pegada rave, eu tô impressionado. Nossa, cara, nunca senti tanto gás assim todo esse ano. Tá bom pra caralho. O cara tá suado ali na câmera. Tá louco. Aquilo é a essência, irmão. Isso é a essência. Mano. Esse mano é a essência. Você vai postar no YouTube? Vai postar no YouTube? Lógico. Uma data que eu vou deixar disponível para todo mundo. Qual você provavelmente vai postar seu bagulho? Provavelmente eu vou deixar disponível. Mano, marcha boa. Pra todo mundo ver. Eu vou ainda arranjar uma opção aqui, um lugar que fique bonitinho. Mano, muito zica, ainda, mano. Mas eu vou divulgar pra todo mundo aí, vai estar nas redes sociais aí da Paraíso Lunar, vai estar aqui no servidor. Vou jogar aqui o link. Sigam nossas redes sociais aí. Siga as redes sociais aí, quer divulgar as redes sociais aí, pessoal. Pode passar aí, ó. Segue aí no Shiro aí, ó. No Shiro com dois O. Probe by Flade, sigam. Probe by Flade, sigam. Probe by Flade no DJ Lumert, embaixador. Qual que é o seu Insta 490? Mano, eu vou dropar aí no coisa. Demora. Não é pra falar, você tá ao vivo, cara. Tá ao vivo essa porra? Porra, tá ao vivo? Eu tô ao vivo! Porra, eu não sabia, tu descobri agora. Aí, tá ligado, quem tá assistindo aí, eu não sei se você tá assistindo ou não, mas se não tiver força, também vai assistir depois. Tu agradece aí, tá ligado, papo reto. Mas, cara, meu Insta é @lion_world. Um Y, né? Uhum. Aí. Isso aí. Agora sim, então fechamos o primeiro especial de muitos que vão vir por aí. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente ouvindo aí. Entre no nosso Discord que tá aqui no site, no underplay1.wordpress.com. Agradeço aí, quem quiser músicas, entre em contato aí pelo e-mail que estará aí abaixo também. É isso, eu sou o Gabriel, estamos aqui ao vivo aqui, mas podem me chamar de Gorigami também. E até o próximo especial ou algum outro programa que eu esteja por aqui. Valeu, galera! Uhul. Tchau, tchau! Valeu, tchau, tchau, tchau! Ai, bom pra porra, menino! Muito feliz! Muito feliz! Nossa, velho! Não, é aquela hora do VR... Você quer ter uma música na nossa rádio? Entre em contato via gorigamia.clips@gmail.com.